Tá bom que eu não ia meter essa aqui, viu, papai? Essa é pela minha avó, que em 80 anos veio aqui a primeira vez. O Zé Povinho só pode falar, mas o mundo todo pode ver. Onde estiver, onde pisar, mas sempre vai ser gueto. O Zé Povinho só pode falar, mas o mundo todo pode ver. Onde estiver, onde pisar, mas sempre vai ser gueto. A pampa de tanta fofoca, tamo na rua dando um salve, é tipo a Dona Irã. Saudosa malandra, canta a vida e conta as notas. Zica, brilha, pipoca, espanta os filhada. As intrigas desses pipoca, esse arruma, sorri e acostuma. Ganha grana só pra mostrar que grana não é porra nenhuma. É pela arte, não pelo prêmio. Pisa na high society, faz sua parte bem. Na palma da mão assim, ó. Nós quer carrão e mansão, João. Por que não tá bem patrão de avião, então? Por que não quer opção, quer salmão, João? Por que não ser feliz, caralho? Diz aí, por que não se no choro foi nós também? Por Deus, amém, quase. Hoje é esfriando a cabeça, aquecendo as naves. Da mente fértil, a mil tipo um projétil, étil. E a cola polo de listra, a lupa preta e os cordão à vista. Vim deixar claro que eu sou escuro, tesouro raro no jogo duro. Mas tô em campo, canto pro meu santo. Eu treme, treme mais que você que dobrega da Gabi Amarã. Orgulho preto, sorriso afronta. Nós não é melhor nem pior. O Zé Povinho só pode falar, só falar, mas o mundo todo pode ver. Onde tiver, onde pisar, nós sempre vai ser gueto. O Zé Povinho só pode falar, mas o mundo todo pode ver. Onde tiver, onde pisar, nós sempre vai ser gueto. Baixo, senhoras e senhores, Júlio Feijuca.